640, a alternativa vai ser Salvador. Salvador, 67340, táxi em frente. Segundo direito, via Índia, ponto espera no 0, pronto. 21895, altímetro no 012, boa viagem, 35627. Índia, ponto espera, 21895, 35217, obrigado. Tá, 3155, autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter, 3155. Bravo, Kilo Índia. Ah, o teclado. Passarei 2231 no solo 00. Libere a direita, solo 1219. A direita é 219, passarei 2230. Salve, Salvador, boa tarde, passarei 2231. Táxi autorizado, Alfa Kilo Pat 3, condição remota aqui do pátio principal, táxi em frente, chamando o Juliet, aguardando ingresso no pátio principal, remoto no 4. Pátio principal. 0 graus, 129. Autorizado o pouso, 17 na liberal, poderia confirmar o vento? 100 graus, 129. Relato Alfa, autorizado o pouso. Tá passando o November Yankee Mike, decolou 01 no curva direita, corredor a Chester no controle. Obrigado, curva direita, chama lá o controle. Cadê o Yankee Mike? Chama 3155, pista livre, autorizado decolar, 100 graus, 929. Decolar, chama 3155. Salvador, boa tarde, chama 3145, da Quebec, com autorização. Boa 075, boa tarde, sua identificação, autorizado chegada a mais, desça para o nível 050, ajusta o altímetro no 012, vigilante, senhor. Para o 50, no 012, ajuste, está na margem, igual no 075. Tá, 10. Ciente, mantenha o ponto de espera. Mantém. Principal, 2231, obrigado. Controle? November Yankee Mike, decolado para o November Yankee Mike. Autorizado o Galeão, o nível de voo 380. Via posição bridge, o restante conforme a rota do plano de voo, pela Apozulo 1-0. Decolagem pista 10, mantenha reta até cruzar 2 metros da terceira milha. Após curva direita, perfil subido da Euleda, após Leda direta posição bridge, onde intercepta a rota conforme o plano. Controle 1-9.8, a torre 1-8.95, transponder 5-4-1-6. Galeão 380, avião em 4 do 10, até brilho, decolada 10, mantém 2000, passa 2000 até a terceira milha, Dael, Leda, brilho, intercepta pelo 10, controle 198, a torre é 1995, 45, confirma o transponder. O transponder é 5416, 5416. 416, graças. Portão 4, você me toca, tá? Patango Lima, ótica Eco, autorizado decolar, 100 graus, 139. Altímetro no 012, vigilante radar. A sua frente decolar, autorizado alinhar e manter. Quente, após o tráfego, vai alinhar e manter, 567. Azul 4118 para perfeccionamento, posição 3. Portão 3 Azul, autorizado, reporte em sitaxi. Autorizado, reporte em sitaxi 4118. Obrigado, boa. Controle, boa tarde. Papatango, Lima Oscar Eco. Decolou, passa 2.600. Lima Oscar Eco, contato radar, sobre nível 390, perfil Puca. 390 na Puca, Lima Oscar Eco. Livre, Índia November Alpha. Trip 5627, autorizado a decolar, 100 graus, 12 nós. Obrigado, Trip 5627. Guardião 06, comandante Dourado, deslocamento do pátio 4 para o pátio 3. Observe um aeronave de pequeno porte na taxiway Oscar, ingressando aí para o pátio 4. E após estar autorizado o deslocamento, inicialmente para cabeceira, para cruzar a cabeceira 10, depois prosseguir no táxi via pista e liberar na Delta. Embraer da Azul está a causa, assim que o tráfego liberar, inicie chame para o táxi da 3145, com a ação que te fala. E após o Azul, autorizado, 3145. Controle Salvador, trip 5627. 5627, contato radar, trupe nível 90, perfil Puca. Perfil Puca, trip 5627. Do Pátio 3, qual o destino? Pode taxiar agora via pista, ao liberar na taxiway Delta, chama o solinho 21 decimal 9, guardião 06. Só confirmando, a Delta aqui é lá no meio da pista, né? Isso, a primeira. A primeira ali à direita. Gente. Bônus 075, ventilação, direita 000, descendo para 3.000. Essa prova autorizada, interceptação do localizador no 075. Lima Oscar Eco, prossiga. Eficiente, aguarde Lima Oscar Eco. November Yankee Mike, base farol da Barra, prossegue para Veracruz. Quer informar o tempo de voo? November Yankee Mike, você chama agora a frequência livre, November Yankee Mike. Chama agora a frequência livre, November Yankee Mike. Sente autorizado à direita, ponto para 190, torre 1895, com 1.2.4.18, obrigado, né? Paulo Salvador, muito boa tarde, chama a 6314 com a Quebec, autorização Petrolina no 340. Lima Oscar Eco, sube e mantenha nível 370. É autorizado 330? 370. 370, nossa galera. Poderia adiantar a saída com 6314, senhor? Pronto para copiar a autorização completa? Tá pronto. Tá autorizado então, Salvador, Petrolina, nível de voo 340, via Upper, Zulu 20, restante conforme a rota do plano, pista 10 decola, mantenha reta até cruzar 2 mil pés, a terceira milha, posso curva pela esquerda, perfil subida Momo, Cogbo, transição Flock, controle 1, 2, correção, controle em 1, 1, 9, decimal 8, ator 1 no 8, 9, 5, transponder 5, 2, correção, transponder 5, 4, 2, 1. Oscar Eco. A secundária 13325. 1-0, mantém a proa até 2 mil ou 3 milhas, depois curva à esquerda, cumpre o perfil da saída. Controle é 198, torre 1295 e o transponder 5421, 163-14. Já subida é Momo, Cogbo, transição Flock, ok? Sim, Momo, Cogbo, Flock, 63-14. Portão 5, Champonto, Xené 63-14. Tem que respeitar para 210 nós. 4.000 reduzindo 2109, 069, 18. Controle Salvador, boa tarde, bom 755, Quebec. 755, ação identificação, autorizado, chegada a bom, desce inicialmente para o nível 060. Ajustou o time, do no 02, vigilância de radar. 1012-060, gol 175. 3155, passa nível 150, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 133-25, boa viagem. 1-3325, Abadá. 807, reduza para 1809. Desça para o nível 050. 396, desça para o nível 050. 050-396. Do 6918, mantenha presente proa, vetoração para sequenciamento. Mantenha proa, azul 6918. Curva à esquerda, pro 160, informe estável localizador. Banda esquerda, liberado, camarada, estabilizado, localizador, voo na 87. Localizador, 075. 075, complete aproximação, chame torre, 1895, bom pouso. 1895 para a torre, gol no 075, tem uma boa tarde. Voo no 807, desça para 3 mil pés, informe no curso localizador. Já está a 3 mil, contará no curso localizador, voo no 807. Corrigindo, 2 mil pés de forma do curso localizador. 2 mil é botará no curso localizador, boa noite, Salvador. Controle Salvador, boa tarde, azul 41, noite, cruza 1100, Nadael. Salvador, 1075, boa tarde, estabilizado em LS, 3 milhas para o céu. Boa tarde, chame o final normal com o trem baixo travado. Vai reportar, voa no 075. Gol 1-8-0-7. Gente, aguarde transferência de comunicações. Azul 6918, desça para 3 mil pés. 3 mil, azul 6918. Espera, pronto, 3141. 2-18-95, 1012, boa viagem. Vou. 0 pronto. Mantenha o ponto de espera. 18, curva à direita, proa 060. Autorizado a interceptar o localizador, desça para 2 mil pés. Inicie redução para aproximação. Direita 060, descendo para 2 mil. reduzindo azul 6998. 075. Controle, o trip 5627 vai passar a Puca. Autorizaria para o de Aracaju? Aguarde. M2-10-8-9-5, da trip, vou em Aracaju. Aracaju, cliente. Confirme. Confirmo, se estou, bom, no 807, está avisado no localizador, a 2:30, certo. Cliente, número 2, chame passando a Simbra, gol no 807. Bota lá, gol no 807. 012. Preciso para 2-1-0, gol 755, desça para 4.000 pés. 4.000 pés. Luiz, prossiga na flor de Paripe, rotatório, informando o visual com o aeródromo, ajusta o altímetro no 012. Cliente, mantém o ponto de espera. Passando externo, marcado travado, voo 1807. Cliente, aguarde autorização de pouso, voo 1807. Guardando, né? Azul 6998, complete a aproximação, chame torre 10895, bom pouso. 1895, obrigado. Torre, boa tarde, Azul 6998, localizador. Usa para 1809. 1809, 17, libere a direita, solo 121 no decimal 9. 219, gol no 07. Contato para Juliette, bate no portão 9. Juliette, bate 1 no portão 9, gol no 075. Sabatango, Mike, papapá. Reposto, gol no 07. Autorizado, 1-0-0 graus, 139. Uma setena com 139, gol 1907, de posto. No 77, decola, pista 17, autorizado em dar um Salvador para São Paulo, Congonhas, nível de voo 430, a rota é via posição Bridge, Lopes Lula 16, o restante conforme a rota do plano de voo. Decola, pista 17, curva direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direta posição Bridge. Controle 1-9, decimal 8, a torre 1 no 8, decimal 9, 5, transponder 5-4-0-4. Fiz 1-1-4-5, tem condições de ingressar à direita e preparar para decolar imediato? Afirmativo. Autorizado. É. Passou externo, baixada e travada, azul 6998. Aguarde autorização de pouso. Entendi. Voo no 807, no solo azul 19, libere à direita, solo 12, 19. 219, bom, 87. Centro 251-3395, bom trabalho, azul 419. 160 Confins, já temos aprovação, número 1 para cópia, Quebec, 1012, aguarde 4. Decolagem do 3145. Decolagem imediata, 1 centeno no 39, stand 3145. Gente, iniciando. A Juliette, partiu no portão 4 horizado, gol no 807. Chame pro táxi. 6918, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 6918. Então é Quebec, prossigo no 1500 pés, estou tímido no Zeno 2, pro de Paripe, após rotatório, formando visual com aeródromo. Bono 755, desça para 3.000 pés, reduza a velocidade para 180 nós. 3.000 reduzindo 180 após pelo Duna. 6918, autorizado pouso, 1900 graus, 129. Autorizado pouso, 6918. Jan 3145, decolou os 21, chame o controle, 119.8. Controle 19.8, Jan 3145, boa. Boa. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3145. 3145, contato radar, turbo nível 380, perfil da EL. 380 da EL. Mandou? 077, alô? Bom, no 807, aguardando a posição de táxi. Portão 4, no 807, táxi em frente, reporte para ingresso, pista via Juliette. Juliette, no portão 4, no portão de ingresso. Repórter estabilizando o 1755. Velas Cabral, forma visual com o local de pouso. Azul 6918, no solo 22, libera a direita, solo 121, no decimal 9. 219, direita, 6918. 396, controle. 396, sinal estabilizado. No 396, chame com trem baixo travado. IP 57, solicito 150 como final. Aguarde, 5627. 1000, com 755. Isso para 2000, fã do localizador, bom, no 755. Reposta, 755. Meia, turma tem nível 150. 150, patrulha 5627. Do pátio principal, autorizado táxi. Alfa Juliette, remota 13 do principal, 698. Volta 3217, pronto pra copiar então? 217, foi aprovado com fins, nível de voo 360. Via posição bridge, upper slew 16, restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou terceira milha. Após curva direita, perfil de subida da AEL, lenta após lenta, direta posição bridge. Controle 1, 9.8, foi 1, 8.95, acione o código 5431. No quadro, portão 10, pronto, puxar acionado, TAM 3287. 19280, passo para 4. Para barreiras conforme repetitivo, TAM ciente da Quebec. Gente, passa 2231, aguarde cópia. Aguardando a cópia 2231. Prossiga, voo 9280. 9280, só instantinho, prédio. Sete, esquerda de LED, portão 4, autorizado, ingresso. Ok, para o 4. LS com 755. 7, aproximação, chame torre 18895, bom pouso. 18895, obrigado. Recife. Bolo 0, 1, 3 e 20, Recife? Exato. Táxi em frente, observando 37 Gol, no ponto de espera, segunda direita via Índia, torre 18, 95, 802, boa viagem, 6304. Autorizado táxi, pátio, Índia, ponto de espera 108, 95, 14, chame 6304. Azul 6918, observe a saída do Airbus da Avianca, siga esquerda, Juliette, portão 3. Esquerda, Juliette, portão 3, após o Avianca, Azul 6918. É só confirmando para o 6918, é o portão 3 ou a remota 13? Ah, portão 3, gate 3. 3, obrigado. Separador 25 para o 380, tá? 3145. Ou na 390. 280, na escuta para a cópia. Relativo, francês. Voo 9280, tá autorizado para confins, nível de voo 400, pela Upper Zulu 16, até a posição Panin, após direto. Decola da cabeceira 10, com curva à direita. Subida da Euleda após bridge, onde intercepta a aerovia. O transponder é o 5427, o controle em 1219.8. Cortejo. 7400, confira autorizado, dentro do Zulu 16. Rodando 0 para a direita da Euleda, intercepta a bridge, intercepta a aerovia. 5427, transponder, 198, controle 1920. Alugou 1396, de prova pista 10. O Gol 9280, correto, cotejamento, chama para acionamento no portão 11. O Gol 396, boa tarde, prossiga na Alfa Juliette para o portão 612. Alfa Juliette para o 612, Gol 1396, obrigado. Está pronto para o posicionamento no 11, Gol 9280. Autorizado, 9280, chama para o táxi, o altímetro no 012. 012, trabalhamos no táxi. Passarete 2231, na escuta, para a cópia? Pronto, cópia, 2231. Passarete 2231, autorizado para Barreiras, nível de voo 180. A rota é VATAP, após Whisky 42, até Lapa e após direto. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição VATAP. O transponder é 5437, o controle opera em 119.8. Cotejo. Confirma transponder, por gentileza. 5437. 80, autorizado para Barreiras, VATAP, US 42, Lapa após DCT. Decola da 10 pela esquerda, na Momo, VATAP. Controle 198, 5437. Passaria 2231. Correto, passarei 2231, a informação é a Quebec, chame para o estacionamento. Chamaram 2231. Vitor, vai Quebec, controle. Escuta, Celso. Informo transposição de 1 hora, 2.5 milhas, rumo nordeste, mantendo 500 pés, aeronave Romeu 44. Afirmativo, ainda não avistou o tráfego, está mantendo aqui os 1.500, e é o campo à vista, o mais cadente. Bravo que Luiz, que visou com aeródromo. Chame torre 10895, bom pouso. Vai assinar toda a força. Frequência livre, Romeu Oscar Bravo.